Nós estamos já em curso da investigação, já fomos ao local do crime, constatamos a veracidade dos fatos, realmente todos os animais foram mortos, agora de que forma ninguém sabe ainda, porque aparentemente é envenenamento. Mas não foi possível fazer um exame in loco, porque o proprietário já tinha queimado os animais e nós estamos procurando outro tipo de prova material. Essa prova já está bem adiantada e quem fez essa atrocidade com os animais vai ter o rigor da lei. A Polícia Civil hoje está à disposição da população para qualquer tipo de crime, não só crime ambiental, mas todos os tipos de crime que o Código Penal atua. Então, em relação aos animais, a Secretaria do Meio Ambiente já foi lá, já tomou providências, como também a ONG Sem Raças Definidas, de Rui Barbosa, que está muito atuante, também já foi ao local. Então, todos estão juntos para solucionar esse problema e esse crime muito grave. Além deste suposto envenenamento, Fábio, nós tivemos também o abandono de 5 animais numa rodovia próxima aqui a Rui Barbosa, né? Próxima à Dona Dida. Então, também estamos investigando quem foi que tirou os animais. Nós já estamos com uma pista e também vão ter o rigor da lei. Não se pode abandonar, maltratar, fazer experiências com animais, dar chumbinho, tudo isso é crime e nós vamos apurar tudo direito. Não é justo você deixar 5 animais, desses 5, 2 filhotezinhos pequenininhos no meio da rodovia para ser atropelado. Não existe isso. Deixou porque sabia que eles iam morrer, que num lugar ermo como foi deixado, os animais não iam sobreviver. Então, a Polícia Civil está aqui disposto a apurar todos os tipos de crime, não só do meio ambiente, mas também de todos. Nossa função, servir e proteger.